acontecer um caos na saúde se o Hospital Guilherme, desculpa, o Hospital São José vir encerrar suas atividades. Por isso chamamos a atenção, principalmente para o tratamento oncológico, que é uma doença que não pode esperar. Tá bom, Gil? Então, a gente vem fazendo o máximo. Daqui a pouco mesmo estamos dirigindo para a Secretaria de Saúde para ver se tem recursos para ele pagar a folha, comprar medicamentos, pedir a Deus que essa emenda saia de hoje até sexta-feira para a gente repor nosso estoque, e nós vamos na luta. Eu queria chamar toda a sociedade para ir para a luta, para a gente não deixe uma instituição daquela fechar. Muita gente aqui apoiando, certo? E dizer que nosso programa está de portas abertas. Fique à vontade para suas considerações finais. E se outro dia, em qualquer outro momento, precisar, as portas estão abertas aqui. Gil, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos trabalhadores e trabalhadoras do hospital. Sim. Porque cada dia que passa, a minha luta, a minha vontade, não só a minha, como a de Roberto, a de Sérgio, Dona Emília, os diretores têm mais vontade de estar ali na luta, porque quando a gente vê aquele pessoal ali com 3 meses de salário atrasado, e se você chegar no hospital hoje, a gente pode perder em algumas coisas para outros hospitais. Mas se você faça uma pesquisa, Léo, o tratamento daquela companheirada dali do Hospital São José, mesmo com toda essa dificuldade que vem passando, chega lá, lhe recebe de braços abertos, chega lá, lhe trata com dignidade, entendeu, Gil? Uma das coisas que eu esqueci de falar aqui, Gil, rapidinho, nós reformamos, mesmo com essa grave situação, reformamos um pavilhão que é internado no pessoal do SUS, e esse pavilhão está lá tudo bonitinho, 90% deles com ar-condicionado, os pacientes oncológicos têm e leito de reguladora, né, do SUS, terem uma melhor dignidade no Hospital São José. Então, aquela companheirada lá realmente lhe recebe de braços abertos, e isso cada dia mais que faz, me dá vontade de lutar, eu e a diretoria, para que aquele hospital se mantenha aberto. Queria lhe agradecer aqui, Gil, e também dizer que o Hospital São José está lá com as portas abertas para você ou qualquer pessoa da sociedade que queira qualquer informação, que hoje não, São José não tem mais caixa fechada, né? Um dia de caixa preta, mas não tem mais caixa fechada. Lá agora é tudo na transparência. E muito obrigado aqui pelo espaço, Gil. Grande abraço. Valeu, valeu, valeu. Portanto, aí, olha, 7h54, realmente, gente, nós temos que ter muito cuidado com essa situação do São José. Deixa eu trazer aqui as manchetes dos principais jornais em todo o Brasil. O jornal A União, segurança em crise, Castro e Lewandowski anunciam força-tarefa contra o crime no Rio de Janeiro. A Folha de São Paulo, mortos em ação no Rio vão a 121 e governos formam gabinete anticrime. O Estado de São Paulo, ação policial no Rio, com muro do BOP, supera Carandiru em mortes. Jornal Valor Econômico, Rio e União criam um escritório de combate ao crime. Número de mortos chega a 121. Jornal Globo, mortos chega a 121 e governo no Rio e governos do Rio e federal criam parceria contra facções do crime. Jornal O Dia, 121 mortos, moradores resgatam corpos na mata. Correio Brasiliense, guerra no Rio tem 121 mortos, o Brasil espera por respostas. O Estado de Minas, só dá isso, né? 121 mortos. Após ação no Rio, barreira em Minas Gerais e gabinete de crise. Diário Pernambucano. Rio de Janeiro conta com 121 mortos na ação policial mais letal da história. Jornal Diário Nordeste. Mega operação da polícia no Rio deixou 121 mortos. São as manchetes dos principais jornais em circulação em todo o Brasil na manhã de hoje, não é? Rapaz, só fala disso. Só fala disso. É realmente um fato, né? Um fato que realmente chamou a atenção. Enfim, só que eu acho que tem que ter políticas públicas, né? Para combater a violência. Pois é. Uhum. Sim, aí tiraram, né? As UPPs, elas estavam trazendo, dando resultado. A verdade, o Jota está aqui lembrando sobre isso. E é verdade. Bom, amanhã, meu filho, aqui na bancada do Alerta tem ele, Liberio Menezes. Deixa eu trazer uma reportagem aqui. Operação Ressonância soma 41 veículos apreendidos durante ação integrada. Vamos à reportagem. As equipes das Forças de Segurança da Bahia já identificaram 41 veículos adulterados e com restrição de furto e roubo durante a Operação Ressonância, deflagrada na última terça-feira em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Foram 19 motocicletas e um carro apreendidos nesta quarta-feira. A operação tem como principal objetivo identificar e recuperar veículos que são frutos de crimes realizados por organizações criminosas e devolvê-los aos proprietários. As equipes realizam abordagens e averiguação a partir do uso da tecnologia de um scanner de diagnóstico. Ele faz a leitura de informações dos sensores e sistemas eletrônicos, cruzando informações com as bases de dados de inteligência da SSP, Secretaria de Segurança Pública da Bahia e da Secretaria Nacional de Trânsito, resultando em um diagnóstico de possíveis adulterações ou clonagem nos veículos. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana. Obrigado, amigo Alexandre Santana, na bancada do Alerta Geral, 7 horas e 58 minutos. Segue o líder no seu rádio até as 9. Eu quero você comigo. Eu quero você comigo. Ajudando a fazer, Pedrinho, o Alerta Geral. Pedrinho já chegou aqui com um cafezinho. Vamos aquecer a nossa voz, não é? Aí, será que vem quente hoje? Porque ontem estava frio. Esse tá bom, tá? Esse tá bom. Aí, vamos lá, gente. E o Humberto, cadê o Humberto da Piedade, hein, pai? Humberto da Piedade tá fazendo exame, né? Tá fazendo exame. Quem foi, meu filho? Ah, Jesus amado. Segura a onda, Pedro. Fique tranquilo. Essa matéria a gente já divulgou aqui, não foi? Já divulgou. Secretária Sonilda, um abraço. Já está começando lá na porta da Câmara, viu? Esse movimento sobre o dia do Outubro Rosa, tá certo? Deixa eu dar uma faturada. Vamos ao departamento comercial. Já a gente volta com mais detalhes no seu rádio, aqui no seu programa Alerta Geral. A notícia sempre na frente. ZYH455, 1090 kHz. Rádio Santa Cruz de Ilhéus. Primeiro lugar na preferência popular. Estar em sua companhia é o meu maior prazer. O dia todo, todo dia, estou ligado em você. Rádio Santa Cruz. Simplesmente a melhor. A número 1 da cidade. Você ouve aqui a melhor programação. Tá todo mundo ligado. A sintonia do sucesso. A rádio que está no meio do povo. A mais ouvida da região. Primeiro lugar em audiência. Aumente o som aí. Rádio Santa Cruz. Toca primeira A boa da Bahia agora é que eu tenho um emprego, né? Tudo, graças a Deus, mudou e tem sido de bom para melhor. Esse curso foi um divisor de águas na minha vida. E gira o trabalho. Com a parceria Bahia Brasil, o governo do estado está capacitando os trabalhadores com o programa Qualifica Bahia e liderando a geração de empregos do Nordeste. É mais oportunidade para nossa gente trabalhar e melhorar de vida. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado, presente, trabalha pra gente. Ó o picolé! Ó o picolé! É Péricles! Não é não! É tu que é louco! Péricles, o melhor picolé da Bahia. 100% natural, sem adição de químicos. Produção artesanal com frutas frescas da região, fortalecendo a economia do sul da Bahia. Os mais diferentes sabores. Não basta ser picolé, tem que ser Péricles. Que delícia! Câmara em ação. A Câmara de Ilhéus participou do evento promovido pela AMURC em Itacaré. A comitiva, formada pelos vereadores Gurita, Rúbia Carvalho, Adilson José e Nerival, entregaram ao governador do estado o documento oficial do Poder Legislativo, que apresenta de forma detalhada os benefícios do Porto Sul, destacando o impacto positivo que o projeto trará para toda a região, especialmente nos setores de geração de emprego, renda e infraestrutura. Acompanhe as sessões plenárias todas terças e quartas na Câmara de Ilhéus ou ao vivo através do canal do YouTube Câmara de Ilhéus. Legislativo com transparência. E atenção para essa informação. O Banco de Sangue de Ilhéus precisa de você. A sua doação transforma vidas. Seja um doador. Vá até o Banco de Sangue do Hospital São José de Ilhéus, de segunda a sábado, das 7 às 13 horas. Apoio Rádio Santa Cruz. O que é igualdade? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Está na Constituição. Mas a igualdade pressupõe tratar os desiguais de forma desigual. As leis de cotas, por exemplo, fazem isso ao oferecer oportunidades diferentes para pessoas que foram historicamente desprivilegiadas. Igualdade de gênero é um direito, não um debate. Os direitos fundamentais dos cidadãos são a base da nossa democracia. Uma campanha com a Rádio Câmara e Rádio Santa Cruz. O seu dia começa muito mais animado com J. Carlos. Aqui na Santa, às 5 da manhã, é um novo dia. Fique ligado. Rádio Santa Cruz, jornalismo, esporte, política, entretenimento, pesquisa, dinamismo, velocidade na informação. Alerta geral, a verdade acima de tudo. Gil Gomes, frente a frente com você. Gil Gomes. Olha, 8 horas e 5 minutos da Bahia. 8 e 5. Deixa eu trazer aqui um comentário de um especialista. Ele vai fazer uma análise do poder de compra entre o Brasil e outros países, o salário do Brasil e outros países. Muito interessante isso. Presta atenção para o seu conhecimento. Presta atenção. Vamos lá. Liga só nessa reflexão. O poder de compra do salário mínimo no Brasil é um tapa na cara de cada cidadão brasileiro. Nosso povo não é miserável e pobre à toa. Presta atenção no que eu vou te contar. Eu vou pegar o salário mínimo dos 5 países mais capitalistas e dos 5 países mais comunistas do mundo e vou converter em dólar. Está preparado? Suíça, 5.650 dólares por mês. Luxemburgo, 3.254 dólares. Na Irlanda, 2.164 dólares. Na Nova Zelândia, 2.100 dólares por mês. E nos Estados Unidos, 2.011 dólares por mês. Agora respira fundo, que eu vou te mostrar os salários mínimos dos países mais comunistas. Na Venezuela, US$2 por mês. Parece até mentira. Pesquisa para você ver. Coreia do Norte, US$10 no mês. Em Cuba, US$88 no mês. Em Laos, US$108. E no Vietnã, US$181 no mês. Já o salário mínimo no Brasil são de US$248 por mês. Agora, eu vou te fazer algumas contas básicas para você entender o nosso poder de consumo e, ao final, vou te explicar o porquê somos tão pobres. Vamos lá. O iPhone 17 mais barato custa aproximadamente US$800. No país capitalista, com o maior salário mínimo no mundo, um trabalhador comum compra 7 unidades no mês. Nos Estados Unidos, que entre esses 5 países tem o menor salário mínimo, um trabalhador compra quase 3 aparelhos por mês. Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio com um dos países mais comunistas do mundo, o país idolatrado pelos esquerdistas brasileiros. Na Venezuela, você teria que trabalhar 33 anos sem gastar nada para comprar este mesmo iPhone. Em um mês de trabalho, você pagaria apenas 0,3% do que custaria um iPhone 17. E tem gente que ainda defende este modelo de gestão. Vamos agora voltar nossos olhos para o Brasil. O carro mais popular da Europa se chama Fiat Topolino. O modelo mais barato custa aproximadamente US$10 mil. Um trabalhador europeu que ganha em média US$2.500 mês tem que trabalhar 4 meses para pagar. Esse mesmo carro sendo importado para o Brasil, a hora que colocamos todos os impostos, chega a custar a bagatela de R$120 mil. Um trabalhador brasileiro ganhando um salário mínimo de R$1.518 tem... Liga só nessa reflexão. O poder de compra do salário mínimo no Brasil. Pois é. Então é isso aí. É isso aí. Tá vendo você a diferença? Gente, é impressionante. É impressionante. Vamos lá, são 8 horas e 8 minutos da Bahia. 8 horas e 8 minutos é o seu programa, Alerta Geral. A notícia é sempre da frente, jornalismo com seriedade e credibilidade até as 9 horas da manhã. Olha, nesse exato momento eu vou até a França, Paris. Marcos Lessa está lá no... Esse grande evento é aqui, rapaz. Parabenizar o Marcos por essa visão de empreendedor. O quanto ele fez a nossa região ganhar fronteiras internacionais por meio de eventos como esse que está sendo realizado lá na França. Inclusive o prefeito está lá, né? O prefeito está lá, o secretário de turismo também está lá participando do Festival do Salão do Chocolat. Em Paris. E o Marcos Lessa, com esse tino empresarial, com uma visão muito grande, começou com esse projeto que está aí, né? No Brasil e ganhando fronteiras internacionais, na França, enfim, levando o nome de Ilhéus, levando o nome da Cacau Cultura do Sul da Bahia. Isso é muito bom. 8 e 9, sua satisfação, Marcos, com esse evento. Bom dia, amigo. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Pois é, Gil, a gente está muito feliz em estar aqui em Paris, no Salão de Chocolat, 30 anos de salão, 15 anos que o Brasil participa com a Missão Cacau do Brasil, um evento muito importante que ajudou a remodelar aí a indústria do chocolate no Brasil e a produção de cacau. Isso começou lá em 2009, com um movimento provocado pelo governador Jacques Wagner. Uma missão que me foi dada logo após o Chocolate Festival, Chocolate Festival de Ilhéus pela primeira vez e vem crescendo e crescendo ano após ano. Esse nós temos o maior stand do salão todo. O Brasil é o país homenageado, é o país de honra. Nós temos mais de 100 pessoas do Brasil inteiro na comitiva de vários setores, deputados, secretários, representantes de Estado, empresários, produtores de cacau, representantes de cooperativas e associações de vários estados brasileiros. Hoje, cacau já é produzido praticamente no Brasil todo, com destaque para a Bahia e o Pará, mas o crescimento do Espírito Santo e Rondônia também já chama atenção, principalmente com relação ao cacau de qualidade. Pela primeira vez, Ilhéus tem um espaço, apoiou a iniciativa. Quando a gente fala de cacau brasileiro, a gente tem de falar de Bahia. Quando fala de Bahia, tem de falar do sul da Bahia. E quando fala do sul da Bahia, tem de falar de Ilhéus. Então, os caras estão todos de parabéns. Parabéns ao prefeito e gratidão ao prefeito Valderico, ao seu secretário Maurício, a toda a comitiva, porque Ilhéus é uma cidade vocacionada para o mercado internacional. O segundo escritor brasileiro mais publicado da história é Jorge Amado, e Jorge Amado é Ilhéus, Ilhéus é Jorge Amado. Então, nós não aproveitarmos e investirmos nesse ativo não é inteligente, não é aconselhável do ponto de vista mercadológico, turístico e desenvolvimento. Portanto, o caminho está certíssimo. Nós tivemos algumas iniciativas à época do governo Jarbas Ribeiro e depois uma paralisia, e a partir dessa retomada aí o governo Rodrigo tem feito um belíssimo trabalho aí difundindo, divulgando e trazendo Ilhéus de novo de volta para a prateleira global. Um agradecimento muito especial ao governo da Bahia, ao governador Jerônimo Rodrigues, ao secretário Maurício e os outros secretários, por esse apoio de sempre, desde 2009, e por ter ajudado a viabilizar, juntamente com o Pará, essa missão e essa estrutura magnífica que tem sido assim, a razão de muitos elogios de diversas pessoas do mundo inteiro aqui no Salão de Paris. A nossa presença é destacada, é relevante, é absolutamente fundamental para o Brasil, que tem agora o mundo respeitando, investindo, desejando, comprando amêndoa e chocolate. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez pelo espaço do seu programa. Um abraço a todos os ouvintes e felicidades. Meu amigo, 8 horas e 13 minutos da Bahia. Olha, instrução normativa ameaça a sustentabilidade da cacauicultura brasileira, aponta identidade. Aliás, entidade. O tema já chegou ao Congresso Nacional com tramitação do projeto de decreto legislativo 330/2022, que pretende sustar os efeitos na IN. Parlamentares de diferentes partidos têm cobrado do Ministério da Agricultura uma reavaliação da norma, incluindo o retorno das exigências fitossanitárias anteriores. Vanusa Barroso ressalta que o movimento dos produtores não é contra a indústria, mas contra a um modelo que ameaça a sustentabilidade da cacauicultura brasileira. O que queremos é proteção e equilíbrio. O cacau é uma cultura histórica, social e ambiental importante para o Brasil. Não podemos colocar tudo isso em risco por uma decisão que fere normas técnicas e que abre portas para pragas e para a desvalorização do nosso trabalho, disse ela. A apreensão é grande, tendo em vista que pequenos e médios produtores temem que o avanço das importações reduza ainda mais o valor do cacau nacional e provoque novo ciclo de endividamento no campo. Especialistas lembram que já se enfrentou a vassoura de bruxa, colapso da lavoura nos anos 90. O temor agora é que, se o país não for rigoroso, pode-se enfrentar algo ainda mais grave. Não é apenas uma questão de mercado, é uma questão de soberania e de segurança agrícola, pontuou Vanusa Barroso. Olha aí, negócio não é brinquedo não, né? Olha, minha gente, eu tenho uma matéria aqui que é do Hospital Roberto Santos, Salvador, mas que esse tema nos interessa aqui, e eu quero trazer aqui uma mensagem para você sobre essa situação. Vamos lá, eu vou trazer a reportagem e depois eu quero comentar. Nesta sexta-feira, o Hospital Geral Roberto Santos, localizado no bairro do Cabula, em Salvador, promove o 22º Seminário Multiprofissional sobre o Cuidado da Pessoa com AVC, em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral. O encontro acontece das 8 da manhã às 4 da tarde, no Auditório 2 do Anexo Administrativo do Hospital, reunindo profissionais de diversas áreas da saúde em torno de debates científicos e apresentações de experiências práticas no tratamento e na reabilitação de pacientes acometidos por acidente vascular cerebral. O evento tem como objetivo fortalecer a atualização profissional, a integração das equipes e a conscientização sobre os fatores de risco e prevenção do AVC. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana. Valeu, valeu grande Alexandre Santana. Eu trouxe essa reportagem para fazer um alerta aqui a você. Os cuidados que nós temos que ter com essa questão de pressão alta, gente. Pressão alta é um problema para você ter um AVC. É coisa rápida. Então, todo cuidado é pouco. O AVC acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompida ou reduzida. Então é o seguinte, você que tem pressão alta, cuidado, principalmente à noite. Quando você for dormir, não deixe nunca de tomar sua medicação. Porque o grande problema às vezes acontece durante o seu sono, quando você está dormindo. E aí, gente, nós não temos ainda políticas públicas capazes de reduzir, de melhorar os números, os dados de pessoa com pressão alta, colesterol e diabetes.